Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos. Uma fada brasileira de agrados e castigos. Sonhando abria a porta. Olha a preta colada no tronco de caroço branco que a mão do moleque. Olha a preta de caroço branco que a mão do moleque arranca no toque. O que bate na boca que a jabuticaba faz toque de frutinho. Toque de frutinho. Ele imaginava que era mesmo da mela que era dentro do mato. Era o que queria ser, o que era o sonhador. Pobre de mim, Emília, me traga uma notícia boa. Piripintim, se não chover é vento ou é garoa. Pobre de mim, Emília, me traga uma notícia boa. Pirim, pim, pim, se não chover é vento ou é garoa.